Senhor nosso Deus, nós chamamos pelo Senhor nessa hora, para que o Senhor também ensine-nos cada vez mais Tua Palavra. Nós temos fome de Ti, Senhor. Não viemos aqui para um ato religioso, mas viemos para um encontro contigo, Senhor. Não é um ato frio, talvez alguns diriam litúrgico, não. É um momento em que queremos render nosso coração e queremos ouvir a tua voz, como cantamos antes. E fazer deste lugar um lugar conjunto de ouvir a tua voz. Nos ensina, Senhor, tua palavra nessa noite. Nosso coração está pronto. O seu está pronto, meu irmão, minha irmã, teu coração está pronto. Nosso coração está pronto. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Fala, Senhor. Diariamente nós temos saudade de ouvir a tua voz. Que santa saudade, Senhor, de estar contigo, bem perto de ti, seja aqui no meio da congregação geral, seja em casa em particular. Como é bom ouvir tua voz, Senhor. Agora ministra a tua palavra e ao sair daqui, cada um de nós saia muito melhor do que entrou. Mesmo que tenhamos entrado aqui muito bem, saiamos melhor. Porque nunca ninguém deixou a tua presença pior, Senhor. Fala conosco, que o teu nome seja exaltado. No nome de Jesus Cristo oramos, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos sentar? Vamos sentar. Você ouviu a última frase da oração? Nunca ninguém deixou a presença de Deus, no sentido de tu estar com Deus e vai fazer a tua atividade normal agora. Ou você precisa ir trabalhar, ou vai para casa. Claro, o Senhor vai contigo, mas quando eu estou falando, nunca ninguém deixou, é daquele momento especial que você está com Deus. Nunca alguém deixou a presença de Deus e ficou pior. Amém, irmãos? Sempre saímos da presença de Deus, se dá para dizer isso, mas saímos melhores. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. O doutor Lucas escreveu algo lindo de algo que aconteceu no ministério de Jesus. Veja, Lucas, enquanto vocês estão procurando, irmãos, guardem as noites da semana que vem, de sábado, domingo e segunda, da outra semana, lá 1, 2 e 3 de março, nós vamos ter um pastor nos visitando aqui lá dos Estados Unidos, um irmão muito experiente, muito abençoado. Aqueles dias, aquelas noites de carnaval, vamos estar na presença de Deus aqui. Ah, eu vou para a praia, volte da praia. E eu quero até te dizer uma coisa mais. Sacrifique esses 3 dias. Porque lá na praia, é possível que vai ter um monte de gente na mesma casa. Alguém pensou em ir para a praia? Ah, pastor, eu vou para a praia e vai ter 20 pessoas na minha casa. Eu já vou te antecipar o que vai acontecer. Você vai se incomodar com 20 pessoas na tua casa. Estou certo ou estou errado? Pobre das mulheres que tem que lavar louça de 20. Tem que limpar banheiro de 20. Aqui é melhor que lá, então. O que vocês acham? 20 pessoas, vai ter 10 crianças. 10 crianças brigam. Ah, vai ter 5 crianças. 5 crianças brigam. E aí os pais, de repente, ficam até estressados. Vem para cá naquelas noites de carnaval. Ou se você quer ir lá pegar um sol, se o sol de lá é melhor que o de cá, vá e às 5 da tarde retorne. Aí vai dormir lá, no outro dia vem de novo. Ah, pastor, isso é muito estressante. Não é nada. Eu acabei de voltar da África, eu contei aqui domingo. Nós fizemos uma conferência para pastores lá. Muito simples aqueles irmãos. Um dia não tinha comida no almoço. O pastor foi pescar para trazer comida. Chegou às 4 da tarde com 30 dúzia de peixes. O que é mais fácil, ir pescar para arrumar comida ou ir para a praia e voltar para o evento da noite todos os dias? Ah, é mais fácil. Você tem carro, né? Ar-condicionado, estrada boa. Então, tudo é fácil. Um dos pastores caminhou 80 quilômetros a pé para vir no evento. tem que ter amor pela obra de Deus e pelo Senhor. E atravessou rios de canoa, de a pé, até chegar no evento. É, quando a gente vem para o reino de Deus, a gente tem que botar a vida. Ou bota tudo ou não bota nada. O que vocês acham, meus irmãos? E é disso que eu vou falar hoje à noite. Veja aí no capítulo 9 do livro de Lucas, versículo 57. 9:57. Ali diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: primeiro, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe insistiu: deixa os mortos os sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos dizer uma coisa aqui hoje à noite, e você pode concordar comigo e você pode discordar e nunca mais pisar nessa igreja. O problema não é meu, é teu. Você pode concordar comigo e pode não concordar e nunca mais. Eu não concordo com esse pastor e nunca mais vou lá. Mas quem perde não sou eu, você. Se você não der tudo pelo reino de Deus, então você não deu nada. Concorda comigo ou discorda? Se você não der a sua vida pelo reino de Deus, não dá para entrar no reino. Veja que Jesus deu a vida dele por nós, igreja. Jesus deu a vida dele, deu tudo. E ele, quando falou, foi o versículo da abertura do culto: buscai primeiro o reino. É primeiro, não é em segundo lugar, terceiro, quarto. E eu sei, todos nós temos lutas com isso. Você não tem? Quanta outra coisa se interpõe no meio, se mete no meio. Quanta coisa desvia a nossa atenção do reino. Quanta coisa, mesmo nós congregando fielmente na igreja, de repente, não é que estamos desviando o foco do reino de Deus. No reino de Deus, a gente se atira de cabeça. Quanto mais tu vês, mais tu entende isso, mais crente você é. Amém, irmãos? Quanto mais isso está enraizado no teu coração, mais firme você é. Teve aqui um homem que, de maneira precipitada, pode dizer, ficou apaixonado por Jesus, ficou apaixonado pelos ensinos, pelos milagres, pelo que o Senhor falava do reino de Deus, e aquele homem disse: Senhor, eu vou te seguir. Assim, de uma maneira um pouco impensada, ainda que era o desejo do momento, mas um tanto precipitado, rápido. E aí Jesus deve ter chamado ele lá: do meu amigo, eu quero te dizer, eu não posso te oferecer conforto, não posso te oferecer o que um rei poderia te oferecer, um palácio, um lugar seguro, uma estabilidade, eu não posso te oferecer. Jesus disse, no momento, ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo? Eu não tenho casa, porque Jesus tinha casa em Cafarnaum. Não é que ele era um sem teto, não, ele tinha casa. Mas nesse momento, ele está dizendo: eu não tenho onde morar. Nesse momento, eu não tenho a segurança própria de uma cama e um travesseiro. Porque aquele homem, precipitadamente... Você já viu isso na vida real, do dia a dia, talvez com você? Alguém que você presta um serviço, ou algo, ou alguém que até chega aqui na igreja e diz: essa é a igreja da minha vida. Daqui meio ano já foi embora. Precipitado. Ou alguém que de repente se apaixona por uma moça, por um moço, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, daqui meio ano já está odiando. Precipitado, não calculou, não mediu. O que o Senhor está dizendo para esse homem: quando a gente entra no reino de Deus, vai haver um preço a pagar. Se você está lembrado, quando Jesus contou a parábola do semeador, e uma parte das sementes caíram onde o solo era muito rasinho e embaixo tinha pedras. E a semente, a raiz, quando bateu na pedra, não tinha mais onde buscar umidade. E veio o sol quente e aquela planta murchou. O que que Jesus contou com isso? Isso são aquelas pessoas que começam no reino, elas começam crendo em Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Mas quando vem a primeira prova, a primeira dificuldade, ou digamos até alguma perda temporária, a pessoa diz: bom, se o reino é de Deus, é isso, eu não quero mais. Jesus está fazendo esse homem pensar, Jesus não está descartando ele, mas está chamando ele para ser um discípulo consciente, que haverá preço a pagar. Você tem andado com o Senhor? Você tem pago algo para andar com o Senhor, não tem? Tem te custado algo? Pode balançar a cabeça. Não, para mim não tem problema nenhum. Eu nunca tive dificuldade nenhuma em ser cristão. Nunca ninguém me ofendeu. Nunca ninguém me debochou. Nunca ninguém tentou me afastar dos caminhos de Deus. Foi tudo tranquilo ou já houve dificuldade no seguir Jesus? Pode dizer. Claro que já houve. Em dois lugares nessa viagem, os irmãos estavam comigo. Num lugar nós íamos passando e num país onde todos são negros, eu vou dizer, tu te sente ao inverso daqui onde a maioria aqui é branco e os poucos são negros, né? Então alguém pegou e disse assim de uma maneira maldosa: ô branco. Eu segui caminhando, nem sei que voz foi aquela. Porque era mais ou menos: o que que tu faz aqui, branco? Tu não é bem-vindo aqui. Eu não olhei para o lado, para não dar margem nenhuma para a minha velha natureza. E num país estranho com todos negros, a velha natureza também nem quer se levantar muito. É melhor ir andando e não olha para os lados, viu? E no outro país, todo mundo era branco, mas todo mundo de uma religião avessa à nossa. Alguém pegou e disse assim: ô cristão. Igualmente, eu segui andando. Não sei quem foi, porque naquele país chegou uma hora tal lá, o taxista que nós estávamos andando, ele parou e disse assim: esperem aqui, daqui meia hora eu volto. Sabe onde ele foi? Parou o táxi. Ele foi com no mínimo mais 500 homens parados no meio da rua, ajoelhados, orando por Deus deles. Meia hora depois, como combinado, ele estava ali. Mas vocês estão vendo pessoas que até por uma fé errada, elas têm uma consagração, elas têm uma dedicação àquilo que acreditam. No nosso entendimento, é claro, segundo a palavra de Deus, errados. Aqui tem um homem que de maneira afoita, ele vai seguir Jesus. Mas depois, provavelmente, ele não poderia sustentar essa fé inicial dele. Ele não podia sustentar. Por isso Jesus já o avisou: haverá dificuldades, quer me seguir, bem-vindo. Mas não é assim, sombra e água fresca. O segundo personagem que foi seguir Jesus, o Senhor disse para ele: segue-me. Aquele homem disse: ah, Senhor, tudo bem, mas me permite primeiro sepultar o meu pai. E Jesus já estabeleceu as regras do jogo desde o início. Quer ser meu discípulo? Quer me seguir? Primeiro sou eu na tua vida. Eu não gosto quando a gente combina uma coisa, eu acho que você não gosta também. E no meio do caminho, aquela pessoa com quem você combina algo, ela muda as regras do jogo. Estão entendendo o que eu digo? Por isso, às vezes, a melhor coisa é ter assinado num papel. É ou não é? Ah, mas tu não disse isso, eu não entendi bem assim, mas tu disse aquilo. E aí começa aquele negócio e diz, que é ou não é? Bota no papel. Até com irmãos da igreja, bota no papel. Porque no papel, está no papel e deu. Porque até a nossa memória, ela é falha também. Pois o Senhor está dizendo o seguinte: ó, primeiro sou eu. Pensa um pouquinho, agora em você que está aqui. O Senhor, de fato, é o primeiro na tua vida? Pensa um pouquinho, não precisa nem responder logo. Não responde precipitadamente. Não te apresse em responder isso. Medita. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. E eu não quero trazer condenação para ninguém com essa palavra, porque a palavra de Deus é para levantar as pessoas. Mas parece-me, ou penso eu, que muitas vezes nós colocamos outros no lugar do Senhor. Nem sempre o Senhor é o primeiro. Você concorda comigo, meu irmão? De repente a gente está começando a se ocupar com algo e a gente gosta tanto daquilo e aquilo toma um lugar quase como que de uma divindade na nossa vida, quase como se fosse um Deus com letra minúscula. E às vezes, de fato, não é quase, às vezes é. E a gente tem o Senhor, o que é que eu estou fazendo, Senhor? Eu preciso recuar. Ou, digamos, um moço que conhece o Evangelho e de repente se apaixona por uma moça que não quer saber nada do Evangelho e até vai desencaminhar ele. Não. Primeiro o Senhor. Ou se você tem uma atividade, mesmo profissional, que vai te fazer, você vai te engolir, vai tirar todo o teu tempo. Então você não pode entrar nisso. Ah, mas é uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Mas se isso vai acabar com a tua fé, não tem nada que pague a tua fé. Amém, irmãos? Não tem nada. Pois esse homem aqui dizia, olha, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu lá sepultar o meu pai. O pai dele estava vivo. Quanto tempo ainda vai morrer, não se sabe. Os estudiosos do comportamento humano dizem uma coisa. Quando você quer fazer uma coisa boa, digamos assim, quero dar um presente para um irmão da igreja, gostei dele, depende, nem nos conhecemos, mas eu quero abençoar, convidar para jantar num lugar. Os estudiosos dizem o seguinte, se você tem um bom pensamento e você não a realiza aquilo logo, você não vai realizar mais. Pensa em você agora, pensa em você. Já pensou em fazer uma coisa boa para alguém? E você diz, amanhã eu faço. Mas amanhã, por questão de correria, não deu tempo. Ah, depois da manhã eu faço. Você já caiu nessa armadilha da sua mente? Eu já. Ah, vou fazer uma coisa boa, quero fazer uma coisa boa para o irmão. Depois eu faço. Ou vou ligar. Ah, hoje é o aniversário do irmão. E aí você lembrou de manhã, aniversário da irmã, e não ligou de manhã. Ah, meio-dia eu ligo. E depois meio-dia, às 3 da tarde eu ligo. E depois da tardinha eu ligo. Quando viu, passou o dia. Ah, agora já é 11 da noite, não vou ligar, né? Quando você quer fazer algo bom, e você não faz logo, provavelmente não fará nunca. O que que esse homem, ele queria fazer algo bom, ele queria seguir o Senhor, mas ele disse, depois, Senhor, depois que meu pai morrer, não existe nenhum relacionamento humano maior do que o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei você, mas às vezes eu vejo assim. Tem uma atividade social, seja um aniversário, por exemplo. Que seja domingo à tarde, um aniversário de um irmão da igreja, de uma irmã da igreja. Ah, depois o aniversário entra a noite adentro e aquele grupo todo sacrifica o culto. Errado. Atividade social acabou ocupando o lugar de Deus. Aquele dia nós tivemos então muito trabalho preparando a comida ou o churrasco e à tarde a sobremesa e aí não deu tempo nem de ler a Bíblia em casa. Errado. Primeiro é o Senhor. Isso precisa ser estabelecido mais firme em nós. Senão sempre vai entrando outras coisas na frente. Não vai, irmãos? Na área financeira, se você quer comprar algo lá para a sua casa, digamos que você quer comprar uma geladeira nova, mas se toda hora entra outras coisinhas no meio, outros gastos, por pequenos que sejam, e você não tem a prioridade na geladeira, quando vê, você não consegue juntar o dinheiro da geladeira. Isso está certo ou está errado? Você percebeu? Acaba sendo. Então, quando você tem uma prioridade, aquilo é a prioridade máxima. Nada vai te desviar. Sabe as pessoas que dão certo na vida? Agora, seja na igreja, seja fora da igreja, seja nos negócios. Sabe que tipo de pessoa dá certo na vida? Quem tem um foco. Quem sabe o que quer. Eu quero chegar lá. As pessoas que, por exemplo, vão passar num vestibular, os jovens. Vocês acham que aquele que dorme até meio-dia vai passar? Ah, não vai. Deus não abençoa dorminhoco, né? Deus abençoa quem estuda, quem trabalha, porque nós e Deus trabalhamos juntos. As pessoas dedicadas e que tem lá bem claro, as pessoas que tem aqui, ó, é Jesus, Jesus está acima do meu pai. Jesus está acima do seu pai? Eu conheci um homem, há um tempo atrás, eu estava falando de Jesus muitos anos para ele. E ele me disse, depois que meu pai morrer, eu vou ser cristão. Ele não era cristão. E o pai dele morreu, e ele começou, ele ensaiou ser cristão. Mas não deu, não foi. Porque quem diz assim, eu vou ser cristão depois de tal coisa, nunca será. Pega um namorado, um moço, noivo, e ele, por exemplo, é infiel à sua noiva, mas ele diz, depois que nós casarmos, eu serei fiel. Você, moça, casaria com um pilantra desses? Desculpe a força da expressão. Você casaria, moça? Moça, se o rapaz te trair, larga isso de uma vez. Larga de uma vez. Porque depois ele vai fazer de novo. E vai fazer, ah, depois que a gente casar, vou ser fiel. Não vai, não vai. Aí, pais, estou certo ou estou errado? Estou certo. Assim é na fé. Se a pessoa não é fiel ao Senhor, ah, depois. Nunca será. Nunca será. Eu vejo, tem irmãos aqui na igreja que tem uma luta com o dízimo, uma luta terrível, eles não conseguem. Então diz, agora sim começa um ano novo, né? Agora sim você é dizimista. Não vai. É 2 meses no máximo dura aquele fogo de palha. Ah, pastor, como é que sabe? Bom, eu conheço as contas da igreja. Não. Percebe, se tu não é ali, ó, dedicado, determinado, não será. Porque qualquer lutinha que vem, onde é que você vai buscar dinheiro? No banco do Senhor. Só que aquilo é do Senhor e a pessoa acaba não devolvendo o que é do Senhor e ela se apropria. Aí os advogados chamam isso de apropriação indébita. Isso é uma palavra bonita. O que é apropriação indébita? Agora vamos falar no popular. Roubou do Senhor. Então, irmãos, olha aqui. Quando tu não faz o que sabe que tem que fazer e vai protelando e vai empurrando, nunca fará. Nunca fará. O que tens que fazer, faz-o logo. Esse homem era Deus, o Senhor Jesus queria ele para o reino. E o Senhor disse, deixe os mortos sepultar os mortos. Escute uma coisa que eu vou te dizer. Tem coisas que só você pode fazer. Quem aqui tem irmãos de sangue que não são cristãos ainda? Quase todos nós temos, né? Tem coisas que eles podem fazer, lá pela família, mas em termos de reino de Deus, eles não podem fazer e só você pode fazer. Então também, olha, não fica perdendo o foco demais. Esse homem aqui, os outros irmãos dele podiam sepultar o pai no dia que o pai morresse. Ou alguém que diria, ah, depois que meu pai e minha mãe morrerem, eu vou para a missão, vou numa frente missionária. Não vai nada. Não vai nada. Porque a pessoa não colocou o Senhor em primeiro lugar. O Senhor queria esse homem. Ele era importante. Vai e prega o reino de Deus. Mas deixa os outros cuidar das coisas normais que todo mundo pode cuidar. A respeito do reino de Deus, só tu podes fazer. É o que o Senhor diz a ele. Havia uma urgência. E por último, de novo outro disse ao Senhor, eu vou te seguir, Senhor. Mas primeiro deixa eu lá em casa me despedir dos meus irmãos, do pai, da mãe, mas agora aqui para mim a família maior. Você sabe que tem gente que é emocionalmente fraca. Se alguém dá uma pressão nelas, elas mudam de ideia. Concordam comigo? Se alguém chegar e dizer, você é cristão? Lá na empresa, o patrão diz, você é cristão? Ah, a gente vai na igreja, mas de vez em quando também não sou tão radical assim, né? E já vai ciscando e dizendo, olha, eu sou um cristão mais ou menos. No fundo está dizendo isso. Pois, Se a pessoa não é determinada, ela aceita a pressão, ela não vai ser útil no reino de Deus. Tem pessoas fracas. Fracas emocionalmente. Mas quando o Espírito Santo gera uma convicção em você, uma pessoa mesmo fraca se torna forte. Tem uma história lá na antiga União Soviética, em que os cristãos eram perseguidos. Os primeiros livros que eu li como cristão foi ali no início da década de 80, e aí falava de muitos irmãos que eram mortos lá na atual Rússia. E os irmãos eram perseguidos, a igreja era perseguida. E conta-se uma história que um dia, então, um grupo de soldados entrou numa casa de oração, que tudo era secreto, tinha que ser escondido mesmo, porque senão seriam todos presos e mortos. E aqueles soldados furiosos, com armas na mão, falaram: quem é cristão aqui? E aí, daqueles que estavam ali, já tinha que ter coragem para estar naquela casa. E agora foram descobertos: quem é cristão aqui? E a maioria começou: não, eu só estou de visita aqui hoje, né? E aí começou a escamotear. E sobrou bem pouquinhos. Dizia: eu sou cristão. Aqueles homens tiraram a farda, largaram as armas e apertaram a mão daqueles. Dizia: vocês são fiel, nós também somos cristãos. Era um teste. Na verdade, eles não faziam parte da polícia secreta. Era um teste. Quem é? Quem é? Quem é mesmo? Esses que o Senhor vai usar, esses que são úteis no reino dele. Você que está aqui me ouvindo hoje, pode dizer: mas pastor, é tudo isso? É tudo isso e mais. Deus nunca vai fazer uma obra naquelas pessoas que tem um coração dividido, que ora estão com o Senhor, ora não estão. Deus também não vai usar você no reino. Aqui chega a dizer que a pessoa que põe a mão no arado e olha para trás, não dá para olhar para trás. E eu vou fazer uma pergunta de novo, que eu já sei a resposta. Se uma moça tivesse noiva de um moço, ou um moço noivo da moça, e de repente, quando está perto do casamento, um deles dizia: ai, que saudade do antigo namorado. E aí, dá para casar ou não dá? Chuta logo! Eu estou sendo bem expressivo para ninguém ficar com dúvida do que fazer. Quando a gente está com o Senhor, não pode olhar para trás. Teu coração não pode estar dividido. Ninguém de nós casaria com uma pessoa com o coração dividido. Ninguém. Você acha que Deus, se nós não aceitamos isso, será que Deus aceitaria isso? Claro que não. Pois o Senhor está nos chamando, aqueles que entram no reino dele. O reino, a gente só olha para frente. Outra coisa eu quero dizer agora, pessoalmente. Se você é uma pessoa que carrega muita dor, muita mágoa do passado, você não vai poder servir a Deus bem. Não vai, sabia? Porque você quer, o reino é para frente. E você está só olhando para trás? Você ia andar com um motorista. Aqueles motoristas que vão andando e conversando com a pessoa do lado, e aí tem gente atrás e ele vira a cabeça para trás também. E aí tem uns irmãos aí que dirigem carreta, dá para andar uma carreta com 40 mil quilos em cima? Hein, o motorista olhando para trás, você faria isso ou não? Claro que não. Você ia pegar um táxi que o motorista, ele fica só olhando para trás? Claro que não. Você diz: ó, pode parar. Ah, mas é assim que eu dirijo. Não, eu quero descer. No reino de Deus não dá para nós, pessoal. Ah, mas o fulano me magoou lá atrás. Ah, o irmãozinho me magoou. Bom, não dá. Perdoa e vamos para frente. No reino de Deus é assim. O reino de Deus foi comparado a um arado. Talvez os bem jovens não entendam bem o que é um arado, mas os mais velhos sabem. É aquele onde os bois ou cavalos vão puxando para lavrar a terra. E o sulco tem que ir reto. A leiva vai virando ali, a grama, a terra vai virando. Tem que ir retinho. O arado é um instrumento de trabalho. Qual é o objetivo final do trabalho com o arado? O objetivo final não é a colheita. São frutos. Pois a pessoa que só olha para trás não dá fruto no reino de Deus. Não dá. Se você é muito dodói. Estou falando bem claro tudo hoje, né? Está bem claro? Se você é muito dodói, infelizmente, você não vai crescer no reino de Deus. Pode até se salvar, não estou falando de salvação. Estou falando de dar frutos. Não vai crescer. Se qualquer um irmão olha para ti, ai, já me ofendeu. Já tem que fazer uma cura interior. Ah, para, irmãos, é cura interior demais. Não é assim, irmãos? Eu falei se tem alguém que é muito dodói. Agora eu vou falar uma palavra mais forte. Se o irmãozinho ou a irmãzinha é muito feridento. Entenderam? Feridento. Acho que nem sei se existe essa palavra, tá? Olha lá no dicionário depois. Mas se o cara é muito feridento, ele só fica lambendo as suas feridas. Não dá para o reino de Deus, porque no reino de Deus tem que andar para frente, andar para frente, andar para frente. Você já viu o cachorro sarnoso? O que ele faz o dia inteiro? O que ele faz o dia inteiro? Fica lambendo as feridas, né? Vamos parar com essa conversa. Isso aí é uma coisa até repugnante. Mas não dá para o reino de Deus, não dá. O Senhor está aqui exatamente dizendo para essas pessoas qual é a maneira certa de segui-lo. Primeiro ele. No reino de Deus haverá lutas. Se você não gosta de luta, não vai dar para o reino de Deus também. Não é agora arrumar encrenca com os outros, encrenca de graça, encrenca por causa dos nossos defeitos. Não, aí o problema é nosso. Mas Jesus trouxe o reino de Deus na terra, não trouxe? E o que é que ele arrumou para ele? Uma cruz. Não, tem momentos que não dá para fugir de cruz. Eu tenho que te dizer isso. O reino de Deus, além de lutas, ele tem essas prioridades que você põe Deus em primeiro lugar. Pode ser que as pessoas não vão concordar contigo, não vão querer a tua fé. Às vezes familiares nossos até viram avessos a nós. Mas você permanece com o Senhor. A prioridade é Ele. Se tiver que perder, perca. Sabe o que Jesus disse? Mais ou menos assim. Quem quer ganhar sempre perde. É ou não é? Se você quer ser amigo de todo mundo, tem uma irmã aí lá dos Estados Unidos que escreveu um livro. A Joyce Meyer. Uma escritora muito lida aqui no nosso meio, né? E ela escreveu um livro que diz assim, ó, o vício de agradar a todo mundo. Tem pessoas viciadas em agradar. Porque sabe por quê? Porque elas querem ter 1 milhão de amigos. Não dá para ter. Eu não estou saindo, ah, vamos arrumar inimigo de graça. Não é isso, mas não dá para agradar todo mundo. E mesmo você abrindo mão do reino de Deus, vai continuar não agradando todo mundo. Primeiro se ocupe em agradar a Deus. O reino tem lutas, o reino tem prioridade. E o reino tem trabalho. Um arado, que eu disse, é instrumento de trabalho visando a colheita. Prioridade. Você já leu o seu devocional hoje? Não precisa me responder. Ah, pastor, ainda não deu tempo. Não. Dá outra justificativa. Ah, mas hoje é dia do culto, não precisa ler em casa. Não. Não funciona. Eu vou substituir pelo culto. Não. Eu leio de manhã e leio de noite. Às vezes leio até durante o dia. Exatamente para aquilo que está sempre refrescando na minha memória, porque nós temos tantas coisas passando na nossa cabeça durante o dia, não temos? Leia de noite, leia de manhã. A palavra de Deus ia assim, e limpando a sua mente, enchendo o seu cérebro. Você já esteve na presença de Deus hoje, em casa? Talvez ainda não. Coloque isso como prioridade. Faça das coisas de Deus prioridade. Eu fiquei realmente admirado quando um taxista nos largou na rua e disse, daqui meia hora eu volto. Ele é de outra religião, contrária à nossa, até persegue a nossa. Mas eles são fiéis naquilo que creem, do jeito que creem. Eu não sei se você seria capaz. Chegamos numa lojinha lá para comprar. Eu queria comprar uns condimentos, pimenta e coisas do gênero assim para trazer, que a minha esposa gosta de cozinhar. O dono da lojinha disse, agora não, está fechado para oração. Você já pensou numa fé, que eu estou dizendo numa fé muito diferente e contrária à nossa? É, a gente fica a pensar. Nós temos liberdade, nós podemos usar os nossos horários como queremos. Aproveite essa abençoada liberdade que nós temos aqui. Você quer ser útil no reino de Deus? Então, primeiro o Senhor. Não troque o Senhor por nada. E se por acaso, enquanto eu pregava, o Espírito de Deus foi tocando no teu coração e foi aparecendo algumas deficiências suas e minhas próprias, então vamos tomar a ceia de Senhor, eu quero arrumar o que está por arrumar. Mas não amanhã, depois não, vamos começar agora. Porque se ficarmos empurrando adiante, não vamos consertar nunca. Lá na sua casa deve ter lâmpadas que já comemoraram o aniversário? Lâmpadas queimadas ou não? Hein, irmãs? Pode entregar eles. Já deram um bolinho para a lâmpada queimada? Eu também tenho às vezes esse problema, viu? Não pensa que eu estou só falando de vocês. Nós tínhamos uma cadeira da cozinha. Quando a minha esposa determinou que faria o bolo de um ano, uma cadeira quebrada. Aí eu me puxei. Opa, um aninho é uma data especial. Às vezes eu também empurro de barriga, viu? Porque eu acho que nós somos tudo igual. Não somos todos iguais. Todos temos as mesmas lutas, ou temos os mesmos defeitos. Então, vamos se corrigir, vamos se corrigir. Está arrumada a cadeira, não vai fazer 2 anos, tá? Não vou dar essa possibilidade para a cadeira, para o segundo aninho de bolo de 2 anos. Se você, enquanto eu pregava, o Espírito de Deus tocou no teu coração, o que é que eu tenho que me corrigir em termos de prioridade? Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Se tiver que te expor por causa do Senhor, te expõe. Se tiver que perder algo por causa do Senhor, perca. Porque no reino de Deus, quando a gente perde, lá adiante a gente ganha. Mas se a gente perde querendo se preservar, ou se a gente quer ganhar agora, vai perder depois. Vai perder depois. E se Deus está falando contigo, antes da ceia, vamos ter um momento pessoal com Deus? Mas desse de Deus eu vou tomar a ceia, que é um sinal do teu perdão na minha vida, da minha reconciliação plena contigo. Mas eu não vou tomar a ceia só para comer aqui um pãozinho e um suco. Eu vou tomar porque eu quero ser mudado, Senhor. E se Deus não vai fazer nada contra você, viu? Contra a tua vontade. Deus sempre trabalha junto com a nossa vontade. Vamos orar? Feche os seus olhos, assim como você está. Pode fechar seus olhos. Revise o quanto você pertence ao Senhor. Que lugar o Senhor ocupa no teu coração, na tua vida, no teu tempo, nos teus bens. Qual é o lugar do Senhor? Se você é daqueles que pensam, um dia eu vou ser um bom cristão. Pare de pensar assim, isso aí é um engano. Seja agora, a partir de hoje então. dia eu vou me dedicar mais a Deus. Não, é agora. Começa agora. Existe uma urgência de levarmos o reino de Deus adiante. E você que já conhece o Senhor, não fica perdendo tempo com coisas que outros podem fazer. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra que ilumina nossos olhos, diz o Salmo 19. A tua palavra que ilumina os nossos caminhos, diz o Salmo 119, Senhor. A tua palavra que é uma luz no meio de escuridão para não tropeçarmos. E nessa noite nós estamos vendo que as pessoas que queriam te seguir, não podia ser de qualquer maneira. Tinham que ter bem claro que o Senhor estava em primeiro lugar, acima de pai, de mãe, de família, acima de bens, acima de tudo, acima de conforto. Senhor, mas eu sei que na nossa humanidade ainda estamos a caminho dessa prioridade máxima. Talvez alguns de nós já tenham isso estabelecido, mas outros têm isso menos estabelecido. E agora, você diante de Deus, se você anda mais ou menos com Deus, então quero te pedir uma coisa hoje à noite. Tome uma decisão agora, diante de Deus. Diz: Deus, a partir de hoje à noite, 20 de fevereiro, a partir de hoje à noite, Senhor, eu não vou ficar mais dizendo, ah, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não, a respeito do teu reino é agora. Você pode dizer isso para Deus, você que precisa dizer isso, você pode dizer agora. Ou você, um dia eu volto para os caminhos de Deus, se você está frio na fé. É agora, não deixe isso passar. Porque pode ser que amanhã você vai dizer, depois da manhã. E depois da manhã você vai dizer, não, depois da manhã e da manhã. Não empurre de barriga. Não deixe a sua decisão, que está por fazer aquela decisão certa, não deixe ela comemorar um ano, dois anos, três anos. É agora. Deus, eu te peço por cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa o nosso coração. E mesmo aquilo que sabemos ser o certo e não fizemos, que isso agora pare hoje, cesse. Toque em cada um de nós. Nós queremos tomar a ceia, lavados pelo sangue de Jesus, a obra dele realizada na cruz. Mas a obra da cruz que me perdoa, Senhor, é a obra da cruz também que me traz determinação para levar uma vida nova à frente. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar o Senhor acima de todos, inclusive de nós mesmos. Me ajuda, Senhor. Você pode pedir isso para Deus? Me ajuda, Senhor, a te colocar no mais alto lugar da minha vida. Eu sei que todos nós temos pessoas importantes, influentes, pai, mãe, pessoas familiares, outros, quem sabe amigos, que tem um lugar especial no nosso coração. Mas acima deles, o Senhor. Pode colocar a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, meu irmão. Se Deus diz não, é não. Não tente Deus. E nem tenta dobrar Deus, não tenta, Deus não vai mudar por causa de você. Deus nos ajuda, Deus nos ajuda a estabelecer Jesus como única prioridade e máxima da nossa vida. se queremos ser úteis no teu reino, Senhor. Esse é o caminho. Que não sejamos meio cristãos, meio discípulos. Porque ninguém de nós iria embarcar num meio avião, num meio automóvel. Ninguém de nós ia embarcar, porque nossa vida correria risco. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Você está pedindo isso a Deus? Em nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém.